Para Teresina, nós temos aprovado 280, copia? Próximo, Papa Romeu. O Papa Romeu Alfa Índia Bravo autorizado Teresina nível 280. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo Alba, após direto Petrolina. O controle opera em 1998 e o transponder 5004, Cotejo. Correto, quando pronto, também para o posto de acionamento no passe 3. Plano 3859, livre LS para 2000, informe estabilizado. Sim, livre para 2000, reportagem estabilizada, está livre da restrição de 40 em pelo. Livre. O Rádio Salvador, 35437. Por gentileza, qual daria a saída para Porto Seguro? Saída é a da El. Gente, vai, obrigado. Alta 3597, PLB 109, autonomia 3 horas e 57, alternando com Santo Táxi. Autorizado táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera de uma torre no 86, 3597. Juliette Alfa no ponto de espera no 086, 3. Salvador, Delta 053, informação Golf para Galeão 360. Tanto 3153, bom dia para o Galeão, já aprovado. Temos o 38, o senhor copia? Prossiga. Tanto 3153, autorizado o Galeão, nível 380, a rota será via para o ISC 50. Leda Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grufi, Upper Zulu 14, Itoquim. Decola da 10, curva à direita na saída da Leda e após Leda Bidev. O controle opera em 1198 e o transponder 5003, Cotejo. Para Salvador, nível 360, Upper ISC 50, Bidev, Upper November 857. Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Grosso, Upper Zulu da Praça, Toquinho. Recorda 10 direita da Euleta, Bidev, 298-5003, plano 3153. Correto, quando pronto, só me puxa aqui, acionamento no 09. Obrigado. Salvador, está 3517 no posto de espera, dá 10, pronto. 3517, bom dia, livre ingresso e decolagem, vento de 100 graus, 4 nós. Ingresso, decola, está 3517. 3517, o senhor passou ali do lado ali da Taxi Alfa, Juliette, onde tem pessoas e viaturas, conseguiu visualizar o X lá marcado no chão, confirme? Afirmativo, totalmente visual. Tá bem visível aquela marca lá ou tá pequena? Chamou a atenção porque eu tinha essas pessoas próximas e estavam tirando foto, então chamou a atenção, mas se não tiver nenhuma viatura, nenhuma pessoa, acho que o certo seria ter uma iluminação, né? Ok, grato pela informação. Obrigado. Solo Salvador Rio 5973 para pushback acionamento. Autorizado, sou táxi. Chamaremos para cá. Na ILS Campa V, 73859. 73859, complete na ILS X-Ration, turno aí desse momento, não fosse. 73859, sinal ILS da X-Ray da pista 10, embaixo do salário. Tran 3859, tem livre pouso, vento 100 graus, 04 horas. Pouso, pista 10, Tran 3859. Tran 3517, decolado ao Zona 5, controle 119.8. 119.8, 3517, bom dia. Yeah. Controle Salvador, tá 3517, decolou na Momo Albo, passando 1700. É 3517, contatada na decolagem, suba para o nível 380, mantendo o perfeito sair da Momo, tração fita. Momo Albo, fita, tá 3517, 380. Para pushback, acionamento no gate 9 da 3153. Autorizado, chame táxi. Está livre no 9 da 3153. Salvador Rio 5973 para táxi PLB de 03, autonomia de 3 e 10, alterna Salvador. Piada autorizado seu táxi via Juliette Alfa no ponto para Sama Torre no 186 Rio 5973. Livre táxi via Juliette Alfa no ponto espera da 10 Torre 1186 5973, um bom dia. Salvador, bom dia, tá 3859, e outro 7. Salvador, Lima 3859, bom dia, taxia via Alfa Kilo, pátio 3, chame na saída do pátio 3. Alfa Kilo, boa hora para a saída do pátio 3. Bom dia, Rio 5973. A próxima ponte espera da 109. 95973 ali, mantém. A minha era manter 5973. Controle, o Índia November Alpha solicita descer para 1.000 pés, corredor forte para o regresso. 7 November Alpha, prossiga corredor forte, altímetro 1.0, 1.3, informe para ingresso no Interlagos. Formará para ingresso no Interlagos, autorizada a descida para o Índia November Alpha. Rio 5973, livre de decolagem, vento 080 graus, 059. Livre de decolagem, Rio 5973. Rio 5973, mantenha a posição. Agora centro Recife, 288 até 260. Bom. 1288, 260 até 3597. Obrigado. 3859 segue para o 07. Para o 07, 73, decolado aos 22, chama o controle 198. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolado na sua escuta. 5973, contato radar na decolagem, suba para o Rio 310, mantendo o perfil da saída Puca 13 Aracaju. 310, Puca Aracaju. Quando puder encurtar a nossa saída para Recife, eu agradeço. Vamos aguardar a autorização do centro. Ok, obrigado, amigo. Além disso, temos um Airbus da companhia que está prosseguindo para o portão 07. E o seu ataque será via Juliette Alfa e no ponto de espera chama a torre no 86. Tá, visão para Airbus, vai estar em coordenação com o mesmo, Juliette Alfa 186 para 3153. Airlog 6514, a calçada desça para o nível Desce para 2000 pés, sem restrições de altitude, na proeditada para a chegada à área, altimetro 093. Alfa Victor Juliette, copiado no pátio 4. A intenção é sobrevoar em alguma localidade ou circuito de tráfego? Voo local, confirme. A intenção do Alfa Victor é a proposta de motor de permanecer no circuito de tráfego sobrevoando o PGM, se possível. Ok, sim. Sua intenção é circuito de tráfego da 107 para prosseguir para toques e arremetidas neste aeródromo. Então a gente está sujeito ao tráfego Alfa, Vitor, Juliette. Copia da presente? Confirmando, quem está chamando o controle? É o Alfa, Vitor, Juliette ou ainda November Alfa? Ok, afirmativo. Então autorizado, Alfa Victor Juliette, voo local para circuito de tráfego da 107 a 1.000 pés. O decolagem será da 107 e a curva será a critério da torre. O controle opera em 1.998, a torre 1.86 e o transponder 0.151 no cotejo. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador já está no circuito de tráfego da 1.0 da torre. Chegou. Obrigado, João. Bom dia, bom final de semana. Ok, 0195 da presente. 0195 da presente. Correto, POB 02. Acionamento táxi e decolagem com a torre em 1986. Prossiga. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, Alfa Victor Juliette. 5 5437, bom dia. Posto seguro 340, copia? Copia, ciente do hotel 5437. Copiado, autorizado, posto seguro, nível é o 340, via para o ISC 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda e Léus, do controle opera em 1198, e o transponder é o 5015, coteje. Autorizado, posto seguro, 340, via para o ISC 50, decolando da 10, vai curvar à direita, saída da Euleda, Leda e Léus, controle 1980, 5015, ao transponder. Correto, quando pronto, chame pushback acionamento na remota. Vai chamar para push acionamento remota no 35437. Ô Salvador, bom dia, TAM 3179, está ciente da informação hotel. TAM 3179, para Guarulhos, nós temos aprovado nível 340, copia? Pronto, para cópia. TAM 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, via para o ISC 50, decola da 10, a curva é à direita, saída da Euleda, após Leda Bidev, controle opera em 1198, transponder 50, 16, cotejo. TAM 3179, autorizado São Paulo, Guarulhos, 340, no ISC 50, decola da 10, curva à direita, da Euleda Bidev, controle 198, transponder 50, 16. Correto, quando pronto, sou para o posto de estacionamento, confirmando, encontra-se no pátio 3. Firmou, tá no pátio 3. Ok, copiado. Paulo, bom dia, eu tô passando Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, bom dia, confirme o pátio que encontra-se. Estamos no pátio 5, na área, tá? Para São Paulo, professor 200. A intenção é decolar da 17? Afirma. Caso tenha condições, autorizado direto, Leira. Podia confirmar para o 2153, senhor? Autorizado direto, Leda, após Bidev, tá? 2153. Ok, direto, Leda. Sou grato e após Bidev. 2153. É o 5012, coteje. Autorizou 200 São Paulo, na 21. Decola da 17, curva direita. O controle opera em 398, 5012, transponder. Está pronto para acionar. Correto, POB? POB 07. 07, o Oscar Hotel Kilo, acionamento táxi, decolagem com a torre, na frequência de 1186. Gente, bom dia. Oscar Salvador, bom dia, está passando o Oscar Hotel Kilo. O Pátio RK, pronto para acionar. Afirmativo Oscar, Papatango Hotel, Oscar Hotel Kilo, reposte quando pronto para o táxi. Gente, Kilo. Confirmando POB 03113. Copiado, autorizado o táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera se chama torre no 86. Valdia. Controle o Índio da Vendaral que está na rotadora visual com o campo. 10%. antiga rotatória, chamando torno 8 decimal meia, bom pouso. E prosseguindo, chamando a torre 1-1-8 decimal meia, grato, wing da lateral. Alfa Victor Juliette, reporte no ponto esperar a pista 17, Alfa Juliette. Afirmativo Alfa Victor Juliette, te considere. Com flash na ILS, em torno aí desse momento, bom posto. 26, obrigado. Afirmativo, indo November Alpha, reporte interceptando a final 17. Ok, reportará na interceptação da final da 17, indo November Alpha. Salvador, bom dia, o Varig Log 6514. Varig Log 6514, bom dia, continua aproximação, o time entrou no 0 no 4. Toma tráfego, setor norte, um Charlie 150, afastado 5 milhas, não vai interferir nessa aproximação. Já embaixo travado? Embaixo travado. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus com meia dúzia nós. É o Varig Log 6514. 6514, livre pouso na 1-0. Ativo Alfa Índia Bravo, então já que visou com o tráfego na final, após o tráfego 737 da Vale Glog, ali mantém, cabeceira no zero. Wind November Alpha, visual com 737 da Varig Log na final da 10. Tá visual com o Varig. Tem consciência de se encaixar como número 2 retaguarda do tráfego? Vai dar fazer uma redução para encaixar como número 2, positivo. Para o táxi, o Papatão Oscar Hotel Kilo, com 7 a bordo. Afirmativo Oscar Hotel Kilo, C07 a bordo, reporte táxi Papá. 7 quilos. Quer confirmar a subida para o quilo? Dael Leda, após Leda e Léos. Dael Leda, após Leda e Léos, ok. Afirmativo, onde vai interceptar o Whisky 1, ok? Afirmativo. O Indy November Alpha tem condição de reduzir ou o Selocita 1360? Não precisa do 360, vai segurar na final, aqui na curta final. Center. Controle Salvador, muito bom dia, Oxenia 6225, ciente da informação, hotel. Bom dia, Oxenia 6225, contato radar, desparo nível 080 na Praia de Lagoinhas para a chegada Ponce. Altímetro na 014. Espera para 080, 1014 na Praia de Lagoinhas, correto? Sim, irmão, Lagoinhas para a chegada Ponce. Chegada Ponce, 6225. Pulso na 17. Certo.